andrecedesmoral.com.br. Sucesso nessa aí! Botar na roubadora. Arredondo, Zé Botão. Eita, elas são demais. Epina na bunda, vem jogando assim pro pai. Eita, essas meninas são demais. Epina na bunda, vem jogando assim pro pai. Vai! Ela se garante na sentada. É bandida da quebrada. Vai! Ela se garante na sentada. É bandida da quebrada. Chama as amiguinhas pra fazer a posição. Chama as amiguinhas pra fazer. Vem! A moreninha senta, a galeguinha senta e a ruivinha senta. Eu tô sentando, bem gostosinho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta no colo do pai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta no colo do pai. Olha o meu solinho que é pra tocar no paredão. Tchau. Eita, elas são demais. Empina na bunda, vem jogando assim pro pai, vai. Eita, essas ovinhas tá demais. Empina na bunda, vem jogando assim pro pai. Ela se garante na sentada. É bandida da quebrada. Ela se garante na sentada. Ela é bandida da quebrada. Vai, chama as amiguinhas pra fazer a posição. Chama as amiguinhas pra fazer. Vem. A moreninha senta, a galeguinha senta e a ruivinha senta. E vai sentando bem gostosinho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta no colo do pai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta no colo do pai. Senta,